acione 5451 e chame o controle na frequência 120.8. 5451, confirme? Afirmo, 5451 no gol 1804. 5451 estacionado, vai chamar o controle 128, gol 1804. Cruzando agora 2000 na Leda. Gol 1804, contato radar, saída Leda, sub, mantenha nível de voo 360. 360, vai manter o gol 1804. Oceano 629, estamos com 99 a bordo, 3 horas e 40, alternando com fins visual com tá, marcando no 08. Yeah. Caju, é colada 190 com curva esquerda, 401-308, 410. Alinhar e decolar, pista 1-0, vento 130 graus, 08 nós, QNH 1-0-1-9. Livre, alinhar e decolar 1-0, 9-0-1-9, 362-1-9. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, 607. Gol no 607, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, QNH 109. Gente, iniciando a decolagem, gol no 607. Gol no 607, decolado aos 44, chame controle na frequência 120, decimal 8. 1208, gol no 607. Zorato Tacardo, 6570, da frente da Fonte Mante, por gentileza, 370, Recife. E aguardando a Fonte. 60. Nael Leda Bridge 360, gol no 607. Autorizado nível 370, Fuca, confirmando aí, Fuca com transição Caju. Ok, Fuca Caju, então vamos à posição Conde, Nicara, Peru 58, Aru, Aruá. 5505 é o transponder, 120.8 é o controle de saída. Diz-me que é um ataque de 9030. Autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 11 no norte, QNH 10 no norte. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, tá? 030, sim. Mas não é, mas não é. Mas não é, mas não é. 6670, temos dois a bordo, nosso alternado é Natal, 2:50. Total 9910, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desce para nível de voo 050, ajuste 10020. Mili 20, vai descendo 050 na mar, total 9910. Usada linha e manter pista na zero. Eu posso falar aqui. Manter pista na zero, voo 7. Pista nível de voo 340. 330 Recife, Tapero Isque 58, Puca Caju, primeira curva esquerda, 5595208, tá? 3890. Tamara. Salva Salvador, Altan 3153. Gentileza, teria saída prevista? Gol 9030, contato radar, saída Puca Aracaju, submanter nível de voo 410. Puca Aracaju 410, gol 9030. H1020. Trip 5594, após a decolagem do Boeing da Gol, autorizada a alinhar, manter pista na zero. Teresina, nível 360, direto. Foque, através da Saramundo, Foque, decolada 190, com esquerda, pós 557, ao transponder, 120, décima 8, controle de saída. Federal pronto para o policial de acionamento. Controle de Salvador, muito bom dia. Gol no 715, passa agora 1500 pés na saída Arbor. Gol no 715, bom dia. Saída Arbor Elefa, suba e mantenha nível de voo 360. Arbor Elefa subindo para 360, gol no 715. Atenção, estilo de turbulência do Boeing da Gol, autorizada a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, QNH 1020. Contato radar, saída PUCA, suba e mantenha nível de voo 190. CN 5594. 570, mantenha-se no ponto de espera e aguarde instruções. Solicita, se possível, voar direto PUCA e o nível 150. Aguarde, trip 5594. Ciente. Tip 5594, autorizado subir a nível de voo no 50 direto PUCA. No 50 direto PUCA, grato. Voo 1897, autorizado pouso, pistão na zero, autorizado colagem, pistão na zero, vento 120 graus, 10 nós, QNH 1020.